andrecedesmoral.com.br. Fale pra mim se você não lembrou agora dos nossos ensaios. Fale pra mim, você que já viveu esse momento com a gente, você que já viveu um carnaval atrás do trio do Parango. Fale pra mim se essa sequência não lembra muito. Quem que vem? Hashtag TBT, pra relembrar de novo nós vai se bater, pra tomar umas no paredão, com a playlist que só rola pagodão. Olha aí! Desce gelo pras novinhas. Alô, Jota Pérez! Chama, o nós estampa e derrama. Hashtag TBT, pra relembrar de novo nós. Suíga! Com a playlist que só rola pagodão. Olha aí! Desce gelo pras novinhas. Chama, chama, chama, nós tampa e derrama. Chama,